Não é novela, tu reality. Não é novela. Na tela quase convenceu, mas não colou. Real, realidade, eu faço parte dela. Vidas descartáveis feito plástico, pra manter o status quo e todo o controle no automático. Tática perfeita com astúcia, minúcia, que não muda nem com as denúncias do fantástico. Celebridade instantânea vira lenda, animosidade momentânea é contenda. Votos computados ou manipulados fazem mais discipulados sonharem com a casa ou com a fazenda. Máquinas criadas pra te vigiar, enquanto escuta um som ao fundo, a voz do Chico a canta Lígia, achando assim que poderia até me desligar, mas alguns amigos essa merda vem elogiar. Controlam os meus cliques no PC, definem as piadas de mau gosto do que cê quer ser. Tô confinado, confinados, e no final jogo voraz, somos todos eliminados. É só outro reality show, quando a alienação te procurou e te achou. É só outro reality show, que na mão te deixou, reputação se manchou. É só outro reality show. Já tô pique Mortal Kombat, um fatality do. É só outro reality show. Prefiro a arte do flow, meu reality flow. Vidas nessas mídias são só números. Húmero, coadjuvante onde se dá uma mão, querem seu húmero. Passa mó carão, te realocarão pra outra função, que é tipo uma junção de drama com terror. O berro do chefe te obriga a umas acrobacia. Abanar o rabo e acreditar em meritocracia. Aristocracia que ainda impera desemprego. Gera uns, fazem a inter e já dão fuga desse putero. Arrancam teu fígado ou teu útero. É deep web ou SUS? Lugares que há mais trevas do que luz. Doutrinas distorcendo os ensinamentos de Jesus. Capaz de surgir em nosso meio mais um útero. Sem cacife, patife, restou estigma desse fio enigma, desse paradigma. Casar, carreira, carro, vida ideal. Vive um reality show na vida real. É só outro reality show, quando a alienação te procurou e te achou. É só outro reality show, que na mão te deixou, reputação se manchou. É só outro reality show, já tô pique Mortal Kombat, um fatality do. É só outro reality show, prefiro a arte do flow, meu reality flow. Realidade, eu faço parte dela. Na tela quase convenceu, mas não colou. Isso aqui não é novela. Não é novela.